Segundo forrozão, forrozão se espreme. Não confunda não. Minha medalha era show. Meu cavaleiro que corre no meio da noite, no meio da chuva, com risco e trovão, no brilho do raio do cavalo, na escuridão. Um andia boiando no cavalo alado, levando seu gado por ele cantado, já velho cansado, arcado e ferrado, no seu coração. O apoio de morte explode a boiada no seu coração. E a porteira se abriu, e o cavaleiro partiu, e na boca da noite uma estrela surgiu. E boi. Simbora, forrozão! Cavaleiro que corre no meio da noite, no meio da chuva, por isso que trovão, no brilho do raio do cavalo abaio, na escuridão. Um andia boiando no cavalo alado, levando seu gado por ele cantado, já velho cansado, marcado e ferrado no seu coração. Seu gado no pé do morão, no grito de sorte, o apoio de morte explode a boiada no seu coração. E a porteira se abriu, e o cavaleiro partiu, e na boca da noite uma estrela surgiu. E boi, esse é o melhor forró do Brasil. E Maceió, o Rosão se estreia.